Prólogo 1271, próximo a Juliette. Sendo GF1, observe tráfego Fonia no pushback. Após o mesmo ingressar no pátio 3, o senhor tem livre táxi. Via Juliette até o portão 03. Ativa após a aeronave ingressar no pátio 3, está livre Juliette para o 03, 1271. Para o táxi, 1897, 97 a bordo, 4 horas, está disponível. Só não compreendi o PB. 37, o PB? 137, 137. Copiado, 137. Táxi em frente, Indy Alpha, reporte pronto, ponto espero, ajuste no 012. Já da linha decolar, vento uma centena com 5 nós. No 7, decolado agora 851, no controle 1935, bom voo. 1935, uma boa noite, voo no 817, uma boa parte. Bom dia para todos também da Gol. Bom dia, obrigado. Salvador, gol no 817, boa noite. Boa noite, contato radar da decolagem, estou para o nível 360 na saída da árvore. 360 na árvore, o gol no 817. Só confirme o nível autorizado 360 ou 300? 360. 360, 817. 1-8-7, chama agora Centro Recife. 1-2-6-0, alterna 1-2-8-8. Igualmente.